Ela foi um belo sonho que me fez ver tudo o que sempre idealizei. Mas meu bem partiu e hoje eu vivo triste, mudo, a buscá-la por onde eu andei. Ah, meu bem, meu bem, mesmo se eu sofrer, ninguém verá me maldizer momento algum. Pois seu meigo olhar fará de novo eu brilhar como nenhum. Meu bem, meu bem, não desiste que me dê qualquer prazer agora, já que ela está longe de mim. Caso volte, não a deixarei mais ir embora. Vou ficar com ela até o fim. Ah, meu bem, meu bem. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Rony Fon, que era chamado de O Príncipe, na versão da música dos Beatles, Girl, Meu Bem. Vindo a Brasília, não deixe de visitar o Bar do Alemão, que fica aqui ao lado do Hotel Lakeside, entre a Concha Acústica e o Hotel Lakeside, no setor de clubes e hotéis norte, na beira do Lago do Paranoá, tá bom? Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Maguiar. Eu estou completando 33 anos da minha carreira como cantor. Foi assim que tudo começou. Comecei cantando, depois fui para a televisão e depois fui para o rádio, né? E para comemorar, para celebrar, afinal de contas não é fácil você fazer 33 anos de carreira artística no Brasil, eu fiz uma coletânea, peguei 23 canções dos meus 12 discos e estamos lançando a coletânea 33. E nós criamos um projeto, o Projeto Confiança, para você de qualquer lugar do Brasil poder comprar, porque não tem mais loja de disco, você vai comprar onde? Então você faz o seguinte, você pede o disco, eu mando para sua casa, depois que chegar na sua casa, junto com o CD, vai o número de uma conta bancária da Caixa Econômica Federal. Aí você vai até uma loja de loteria, uma agência da Caixa, e deposita apenas 15 reais. Só 15 reais, já incluindo despesa de correio, não tem que pagar mais nada, só os 15, viu? E aí você vai curtir o meu CD, e eu vou ficar feliz de saber que você está compartilhando comigo essa celebração dos 33 anos de carreira do Cleiton Aguiar, tá bom? Um abraço, quero, muitos CDs já foram vendidos, né? Quero agradecer as pessoas que me prestigiaram e aquelas que vão continuar me prestigiando, eu tenho absoluta certeza. São só 5 mil CDs, a primeira edição, só tem 5 mil CDs, não vai durar muito tempo não, viu? Peça logo o seu, tá bom? Você pode mandar pelo e-mail, o nome e o endereço para o e-mail rbmmusica@gmail.com. rbmmusica@gmail.com. Cristiano Neves, Cigana dos Olhos Negros. Doente de amor, o meu coração me mandou procurar um amigo meu, o que aconteceu pra ele contar. Cheguei indisposto, tristeza no rosto e ali me sentei. Notei que o amigo sofria comigo, então me calei. Notei que o amigo sofria comigo, então me calei. Notei que o amigo estava

A sugestão do Bejar de hoje foi o de Paulo e Paulino, essa música Ponto Final, que está estourando aí no Brasil inteiro. E para você falar com o Flávio, liga aqui no 99813601, 99813601, que a gente passa o telefone direto do Flavinho lá em Minas Gerais, tá bom? No próximo bloco, Cláudia Barroso, Wilson Simonal e Maurício Fares. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. O professor Júlio César Rezende, lá de Patos de Minas, produziu A Trilha Sonora da Minha Vida. Em 25 de janeiro de 1971, o então prefeito de São Paulo, Paulo Salim Maluf, inaugurava o elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, que passou a ser conhecido como Minhocão, lá em São Paulo, né? Nesse mesmo ano, Cláudia Barroso gravava o seu grande sucesso, A Vida é Mesmo Assim. Essa fez parte da trilha sonora da minha vida, Cláudia Barroso, A Vida é Mesmo Assim, uma gravação de 1971. O meu amigo Olindo, lá de Conceição do Araguaia, no estado do Pará, ele não perde o nosso programa pela rádio local lá, e ele tá ouvindo todo dia, e ele presta um serviço lá em Conceição do Araguaia. Ele estava me dizendo que já plantou mais de 30 mil árvores, é o homem da ecologia lá de Conceição do Araguaia, né? Ele manda essa música pro pessoal lá da prefeitura e para todos que preservam o meio ambiente. E eu quero mandar um abraço pro Hélio Frutuoso, meu conterrâneo de Coromandel, que mora lá em Conceição do Araguaia, no estado do Pará. Eu já fiz show em Conceição, tô precisando voltar, viu? Olindo, ajeita aí que eu tô precisando voltar aí no Pará. Faz tempo que eu não vou no Pará, né? E o Olindo pediu uma música que fez um sucesso danado na década de 70, 60, 70. Wilson Simonal, Samarina. Thank you.

O mundo é um mundo que nunca mais acaba. Às quintas-feiras, vemo-lo pela janela amarela. Um espaço diferente para uma apreciação diferente de uma realidade diferente. Pontos de vista distintos em Janela Amarela. Todas as quintas-feiras, pelas 21 horas, no Canal 2 da Antena Web. Lembra-se das velhinhas cassetes e mixtapes? Pois bem, o que a seguir lhe apresentamos não tem nada a ver. Bom, tem a ver apenas com o nome, mas a contextualização é distinta. Cassete Mixtape, um programa que parte de ideias antigas para a construção de novos cenários. Curioso? Então escute. Às sextas-feiras, a partir das 9 da noite, há uma nova edição de Cassete Mixtape, para ouvir aqui, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Dia 5 de julho tem show de Chico Rei Paraná, lá no Parque de Exposições Antônio Dagger, em Coromandel, Minas Gerais. Eu estarei lá, eu vou chegar no dia 4. A Silvânia Oliveira, né, que estava na Rádio Gerais FM, ela agora é só assessora de comunicação lá da Coproleite. Essa festa já está se tornando tradicional, começou ano passado, foi um sucesso danado, porque Coromandel hoje é um dos maiores produtores de leite, não só do estado de Minas Gerais, mas do Brasil também. E a Coproleite está fazendo a festa do leite lá em Coromandel, dia 5 de julho, uma sexta-feira. Eu vou chegar na quinta-feira e vou ficar lá até domingo lá em Coromandel, né? No dia 24 de agosto, aqui em São Sebastião, no Distrito Federal, show de Paulo e Paulino, grande festa, uma promoção da Sardinha Produções. Esses dois shows foram comprados, foram negociados pela RBM Música. E você ligando 61 99 81 3601, a RBM facilita a sua vida. Por exemplo, o pessoal lá de Coromandel e o pessoal aqui de São Sebastião, eles não tiveram trabalho nenhum, a RBM cuidou de tudo para eles. E ainda conseguiu um preço melhor que se eles fossem comprar direto lá, né? Então, se você quiser levar para a sua cidade aí o show da Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruno Aguiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony e Ricardo, Cleiton Aguiar, de Paulo e Paulino, Chico Rei, Paraná e Amado Batista, é só ligar 61 99 81 3601, 61 99 81 3601, ou mandar um e-mail para rbmmusica@gmail.com. A dica de hoje é de como fazer uma comida simples e gostosa. O grande segredo da cozinha está no carinho, no amor, na boa vontade. Toda cozinheira mal-humorada que está ali achando ruim, a comida dela é ruim. Eu me lembro que a minha saudosa tia Duta tinha um prazer enorme em cozinhar. A comida dela era uma delícia. Qual é o segredo? Primeiro, boa vontade, carinho, paixão no que está fazendo. Segundo, bons ingredientes. Tudo que você for fazer, o arroz tem que ser bom, o feijão tem que ser bom, o macarrão tem que ser bom, tudo tem que ser de primeira qualidade, senão não vai sair coisa que presta. Segundo, se você puder fazer que nem eu faço, eu tenho aqui na minha casa, eu plantei aqui, tem agrião, tem hortelã, tem manjericão, tem um bocado de coisa que a minha mulher plantou aqui, e ah, mas não tem espaço, tem, ela plantou numa pia de cozinha assim, naquela bacia da pia de cozinha, né? Eu não dou conta de consumir, a gente dá para os outros que não dá conta. Então, qualquer espaçozinho você consegue ter esses temperos aí, né, frescos. Porque é um sabor diferente, entendeu? Você usar, né, os temperos caseiros aí, você vai, eu pego uma tesoura, vou lá, corto na hora e fica realmente um sabor diferente, né? Diminua a quantidade do sal. Pode diminuir mesmo. Diminua a quantidade do óleo. É só um pinguinho de óleo, viu? Só um pinguinho de óleo. Um pinguinho de sal, você fala, mas como é que eu vou temperar? Você pode botar gengibre, você rala o gengibre, você pode colocar limão, é um excelente tempero. Salada, aqui em casa a gente não põe sal na salada, você coloca o tomate, a cenoura, tudo cru, aí você pinga limão em cima. E a pimenta do reino é outro segredo.

Ipecaetá, Rafael Jambeiro, Riachão do Jacuípe, Pé de Serra, Capela do Alto Alegre, Pintadas, Iaçu, Baixa Grande, Macajuba, Rui Barbosa e Itaberaba, e fica a 202 quilômetros de Salvador. Um abraço para os amigos da Rádio Ipirá AM 1450 de Ipirá e a todos aqueles que ouvem o nosso programa por lá também, né? Eu estou atualizando agora as rádios, né? O Edels passou para mim, agora que eu estou... Tem rádio que eu pensava que estava, não está mais. Tem rádio que eu não sabia que estava e está, né? E devagarinho a gente vai falando o nome das novas emissoras que estão transmitindo o nosso programa. O meu Nordeste vai trazer... Dominguinhos, quem me levará sou eu. Amigos, a gente encontrar. O mundo não é só aqui. Repare naquela estrada, que distância nos levará. As coisas que eu tenho aqui, na certa terei por lá. Segredos de um caminhão, fronteiras por desvendar. Não diga que eu me perdi, não mande me procurar. Cidades que eu nunca vi são casas e braços a me agasalhar. Passar como passam os dias, se o calendário acabar, eu faço voltar o tempo outra vez, sim, tudo outra vez a passar. Não diga que eu fiquei sozinho, não mande alguém me acompanhar. Repare, a multidão precisa de alguém mais alto a ligar. Quem me levará sou eu, quem regressará sou eu. Não diga que eu não levo a guia de quem souber me amar. O Nordeste apresentou Dominguinhos, quem me levará sou eu. A Lorota, é uma Lorotinha, né? Quem me mandou foi a Mariane Ferreira de Tarana, no Espírito Santo. Ela curte o nosso programa pela Itamix FM e a piada do bêbado. Né? Diz que o bêbado chegou no consultório, aí o médico, médico aqui é muito bom e tal, etc. E fala com ele, ó, vai lá que esse tira a sua cachaça, ele vai fazer você parar de beber. Aí levou e tá certo, e o médico conversando com ele, e tirando toda a informação que precisava e tal, terminou os exames clínicos, deixando o cara muito à vontade e tal. Aí perguntou pra ele assim: o senhor bebe? O bêbado não pensou nem duas vezes, falou assim: uai, senhor, doutor, o senhor pode colocar duas doses, uma pra mim e outra pro senhor. Ei, rapaz, pinguça é um bicho danado, né? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Delson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Eu estou completando 33 anos de carreira como cantor e eu queria dividir essa alegria com você. Então eu mandei preparar uma coletânea chamada 33, peguei, fizemos aqui uma comissão, ouvimos os nossos CDs todos, né, os 12 CDs, e tiramos 23 canções. Desde a primeira música que eu gravei, o Shot Mineiro, até a música mais recente, que é Jesus Menino de Rua. Tem também Tempos Atrás, outros grandes sucessos, né? O I Sou, outros grandes sucessos da minha carreira. E aí nós fizemos esse disco, ficou muito bom, eu fiquei satisfeito. O trabalho gráfico também ficou bom, né? E nós estamos colocando à sua disposição, se você quiser me prestigiar levando um CD desse para sua casa, nós criamos o projeto Confiança. Você manda um e-mail para RBM Música, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana, rbmmusica@gmail.com, com seu nome e endereço completo. A gente manda para sua casa, vai chegar o CD, junto vai o número de uma conta bancária da Caixa Econômica Federal. Você vai até uma loja de loterias ou uma agência da Caixa e faz o depósito de R$15 por cada CD que você quiser comprar. Aí já está incluso o preço da remessa pelo correio. Você não paga mais nada, não. São só os R$15, viu? Aí você vai ficar com o meu CD e eu vou ficar satisfeito de saber que você está com o meu CD aí na sua casa, tá bom? Aniversariando hoje o grande Silvio Luza, da Raio de Luz FM, lá de Cotriguaçu, Nova União, no Mato Grosso. Hoje é o dia dos radialistas, né? O presidente da Novo Horizonte FM, meu amigo Jajá, de Gurinhatã, lá nas Minas Gerais, o Samuel Novaes, o Messias da Silva, Mário Alves Oliveira, Samanta Gomes, Neves Pereira, a minha querida amiga, grande radialista da Rádio Nacional da Amazônia, Artemisa Azevedo, a Noêmia Barbosa Bojanovski, Samantinha Gomes, a minha prima Cláudia Cristina Scalia, aqui de Brasília, a gatinha Beatriz Gomes, que está fazendo hoje 14 anos, o Jorge Luiz Tarabal Abdala, lá de Coromandel, o Dan Gabriel Pereira, Vanderlei Batista, o Luiz Maurício Hagstrom e a Joelma Lima, todos fazendo aniversário hoje, recebendo os nossos parabéns, votos de muita paz, muita saúde, muita iluminação, muita prosperidade na sua vida e de toda a sua família. E para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, você vai receber também uma oração, que é a oração do sucesso, para pagar as dívidas e alcançar a estabilidade financeira, que eu tirei da revista Salmos e Anjos, da editora Astral. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, que a falta de dinheiro ou seu excesso não nos seja nunca causa de perturbação, pois não deixais faltar o necessário para o que vos buscam com sinceridade. Que não nos inquietemos, nem nos enchamos de ansiedade pelo dia de amanhã, lembrando-nos sempre de que vós cuidai de nós como um pai que realmente nos ama. Que vivamos dentro e nunca aquém de nossas possibilidades econômicas e nunca negligenciemos os que buscam nossa ajuda. Dai-nos um espírito cooperador, um leal e amoroso companheirismo, para que não nos mostremos desatenciosos ou preguiçosos um para com o outro. Que sempre outorguemos aos nossos filhos e às pessoas conhecidas exemplo de amor puro e desinteressado. Diante de nossos conflitos, possamos resolvê-los todos pacificamente. Em nosso trabalho, nos comportemos como os cristãos, quer sejamos patrões ou funcionários, e tenhamos sempre como prioridade nossa família e nossos filhos. Que sejamos verdadeiros cooperadores, atenciosos e gentis, para que não nos tornemos pesados ao outro. Senhor, conheceis as dificuldades pelas quais passamos. Ajudai-nos a superar todos os nossos problemas, para que felizes possamos ser verdadeiros testemunhas de vosso santo amor. Amém. É a oração do sucesso que eu quero desejar para todo mundo, para você que está ouvindo e para os amigos e os seus familiares que não estão ouvindo a gente, né? Você pensa nele agora e transfere as bênçãos dessa oração para eles também. Nós estamos preparando essa dupla para conquistar o Brasil. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Seu Amor é Só Meu. Pra te esquecer, mas não consigo. Sermos amigos não é o bastante para mim. Tento controlar meu sentimento, mas fere por dentro. Só o teu amor pra me curar. Já tentei encontrar um ombro amigo pra essa solidão bandida, mas só me fez sofrer, não tem saída. Só quero seu amor na minha vida. Não feche a porta, não apague a luz, não me deixe no escuro. Estou perdido no mundo sem seu amor. Diga que também não me esqueceu, que seu amor é só meu, é todo meu, pois eu sou todo seu. Sentimento machuca por dentro e não quer saber. Ai, ai, ai, ai, só você é o remédio pra curar essa dor que eu sinto em meu coração. No escuro, estou perdido no mundo sem seu amor. Diga que também não me esqueceu, que seu amor é só meu, é todo meu, pois eu sou todo seu. Ai, ai, ai, ai, esse amor é tão grande. Sentimento

A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Ravelli Rios, Luz de Nossa Senhora. Quem me mandou essa canção foi o Zé dos Passos da São Francisco, lá de São Francisco, nas Minas Gerais, da Beira Rio FM. Zé, um abração para você. Muito obrigado. Boa sorte aí para o Ravelli Rios. Se você gostou, é só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte, que fica à sua disposição de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite, é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. E você pode usar também o site da Rádio Estúdio Brasil. Você abre a página, está escrito lá contato. Você pode deixar o recado lá que eu vou atender você do mesmo jeito, tá bom? Atenção, meninos! A turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula. Só os universitários, se não estudar, não vão sair da faculdade. Não, vocês prestem atenção nos grandes mestres. Hoje eu vou trazer dois grandes professores, né? João Paulo e Daniel Paloma. Sempre te amar.